Nosso tema dessa noite é Nada é por acaso. É uma frase pequena, mas interessante. Se nós pensarmos, eu gostaria que essa frase ela estivesse estampando painéis luminosos dentro da minha casa, onde eu trabalho, em qualquer lugar que eu vou na rua, porque tudo que acontece, e acontece um monte de coisa, a gente tem que perceber que existe algo por trás de tudo isso. Nada acontece pelo simples acontecer. Tudo tem algo que deu origem àquilo. Normalmente a gente não percebe, principalmente nas coisas negativas que acontecem com a gente. A gente fica tentando achar explicação. Na verdade, a gente não busca explicação. Não existe sorte, não existe azar. Essas palavras, pelo menos, da forma como a gente trata elas, elas não existem. Seria muito fortuito achar que as coisas acontecem por esses motivos. Então a gente vive arriscando as coisas na vida, tentando ter sorte. E eu repito, nada é por acaso. Tudo é um processo construtivo. Tudo que acontece tem um encadeamento. Ou seja, tudo tem uma sequência de acontecimentos. Muitas vezes a gente olha o fim da sequência, ou o momento em que a gente está dentro da sequência, e não entende como aquilo aconteceu. A gente teria que fazer, então, um trabalho de voltar passo a passo, reconstruir ou desconstruir aquele acontecimento para entender como ele aconteceu. O como aconteceu talvez não seja tão importante como é importante a gente saber por que ele aconteceu. O porquê é mais importante do que o como. Por que as coisas estão acontecendo da maneira como estão acontecendo? Muitas vezes nossa vida vem numa sucessão de acontecimentos desagradáveis. É comum as pessoas dizerem assim, parece que vem tudo junto, tudo acontece ao mesmo tempo. Normalmente, se reportando a coisas desagradáveis. Por que que isso acontece? Será que o mundo está conspirando contra? Eu falei dos acontecimentos, né? Que são todos processos. Se a gente pensar, o nosso corpo, ele é uma cópia do nosso corpo espiritual. O corpo espiritual, uma energia mais sutil, mas que está pulsando. O que significa dizer isso? Que a gente vai modelando o nosso corpo de acordo com aquilo que nós irradiamos, principalmente a questão energética, a questão de pensamento. Nós estamos em plena construção, ou, em alguns casos, desconstrução, porque nós éramos de um jeito e estamos cada vez nos tornando de outro jeito. Nós estamos em processo de transformação a todo momento. Até aí não tem nenhuma novidade, mas é só para a gente às vezes perceber que nós estamos nos modificando a cada instante. É interessante isso, falar do corpo, porque muitas vezes nós não sabemos de onde vêm as coisas. Nós pensamos e observamos uma criança quando nasce com alguma tendência ou uma doença. No nascimento já apresenta sinais. Outras, num sentido bem inverso, elas demonstram, nos primeiros anos de idade, umas aptidões que nós não entendemos como, sejam no gênero artístico, na inteligência, enfim, nós nos surpreendemos. Será que Deus, ele tem preferências? Ele resolveu, para uns, dá mais, para outros dá menos, sem falar das questões materiais, falei das questões que são manifestadas. Mas será que Deus prefere uns do que outros? Para nós que estamos aqui, é um ponto batido esse, porque nós entendemos a questão espiritual e trabalhamos em cima dela, na nossa consciência. Mas para quem não consegue perceber a vida como uma existência, além de uma existência, fica bastante difícil essas explicações. E a gente volta, mas nada é por acaso. Então tem que haver alguma coisa que responda anteriormente essas questões que eu estou observando, de sofrimentos ou de venturas. Eu disse antes que mais importante é saber por quê. Talvez o nem o porquê não seja tão interessante, mas o que é que eu vou fazer com isso que eu tenho na minha mão, com essa situação que se apresenta na minha vida? Eu tenho um problema, eu vou dizer o quê? Deus resolve? Ou tira? Ou por que me deu? Ou eu vou tentar de forma racional, inteligente, desenvolver isso ao ponto de resolver? Porque a vida, e nós temos isso bem claro, todos nós, desde que nós nascemos, o quanto nós aprendemos. E como é que nós aprendemos? Nos debruçando sobre aquilo e nos dedicando? Nos esforçando? Todo o aprendizado é fruto de dedicação. Mesmo aquele que nós nascemos já com ele, é fruto de uma dedicação lá atrás. Então nós estamos sempre num processo construtivo. Destrutivo no ponto de melhora, porque nós não estamos regredindo. Às vezes parece, né, que a civilização está indo muito pior do que ia uma vez. Nós estamos, parece que, nos condenando. Mas tudo é uma questão de olhar. O que que nós estamos percebendo? O que que nós estamos vendo? Porque existe muita coisa boa. Muita coisa boa acontecendo. Mas às vezes a gente só percebe o caos, as coisas negativas. Nós temos que dar valor àquilo tudo que está crescendo. Porque, vamos voltar à questão do pensamento. No momento em que eu foco só no negativo, na coisa ruim, eu fico envolto nesse pensamento. Eu não consigo perceber a coisa boa. E eu fico vivendo nessa atmosfera. Eu fico me alimentando dessa situação. E isso me prejudica como um todo. Falei antes que tudo é um processo encadeado. Então nós temos que, às vezes, perceber e romper. Romper um processo que não nos leva a lugar nenhum. Ou nos leva a um lugar que não é bom. De novo, nada é por acaso. As nossas companhias espirituais, nós todos queremos ser, vamos dizer, assistidos por espíritos elevados, nobres, bons. Mas tudo é uma questão de afinidade. O que que eu estou produzindo durante o meu dia? Será que eu vou me aproximar de quem? Eu vou atrair quem para perto de mim? É só a gente começar a observar o que a gente faz durante o dia. Ou mais do que a gente faz, dos pensamentos que povoam a nossa mente. Porque o pensamento é muito interessante. Então, aquele sentimento que às vezes surge, que tem um motivo anterior, que não foi ainda disciplinado, não foi domado, não foi transformado, aquele sentimento forte, eu contenho ele, às vezes eu não deixo ele ser extravasado, mas ele ainda está ali. Eu tenho que pensar sobre isso. Eu tenho que chegar a conclusões de entender que eu não preciso disso. Que essa visão que eu estou tendo de fora, que está me abalando, ela não é positiva, ela não é necessária. Eu posso aprender a observar o que é bom, o que é belo. Belo no sentido de essencial. É por isso que As palavras de Jesus, elas viram tempos e tempos e elas continuam sendo sempre certas e aplicadas. A primeira frase hoje que apareceu aqui quando eu liguei a TV, eu disse, olha só, é bem no nosso tema, né? Dizia assim, ó, ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Interessante, né, a gente pensar nisso, porque nós temos várias uniões durante a nossa vida, algumas mais intensas, outras nem tanto. Mas qual é o motivo dessas uniões? O que, que a gente precisa aprender com isso ou resgatar? Então, tem muita coisa para ser dita sobre esse assunto, mas a frase é importante para a gente ficar pensando, né? Nada é por acaso. Tem sempre alguma coisa enlaçada, enlemeada ali com tudo isso que está acontecendo. Eu só preciso, às vezes, levantar um pouco a cabeça daquela visão pequena e estreita que eu estou tendo para conseguir ver um pouco mais amplo toda a situação. Entender que tudo tem um objetivo e o objetivo é o crescimento, o aprendizado. Se a gente pensar nisso, com certeza a nossa vida ela vai ser mais leve. Os problemas não vão desaparecer, mas a forma como a gente vai encarar, interpretar e lidar com eles vai ser de uma forma bem diferente.